Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Eu sou o Joel Suki e eu estou vivendo no limite. Que é o Jota e o Joel não disse a ordem. Aqui é o Bala e pipoco não é comigo, Deus me livre. E eu sou o Neto Maru e eu já vi um rolezinho. Só zerou a vida. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre briga. Rolezinhos. Então vamos lá, daí. Briga com rolezinhos e tudo mais, né? E vamos pros e-mails. Tá aí a entrada, né? Nada a ver de novo. E vamos para a nossa leitura de e-mails, onde falamos no cast passado de Robocop. Oi. É isso aí, hoje eu vou dar uma de Neto, né? E você é parceiro do Joel aqui na leitura de e-mails do Azila Cast. Exato, o Neto ali não quer levar spoilers, né? Não viu o filme ainda, não quer levar spoilers dos e-mails. O cara tem que tirar um tempinho, bicho, pra assistir um filme. Mano. Se bem que cada vez mais, que eu tô reparando, as filas do Robocop estão cada vez maiores. Teve uma amiga que tentou assistir e não conseguiu. Já tinham vendido todos os ingressos no dia que ela foi. Oi! E comprar antecipado, viu, Netão? Se não comprar antecipado, não vai assistir no cinema, não, viu, bicho? Filmaça aí, mano. Negócio de medíocre. E ainda tem neguinho chamando de medíocre ainda. Chupa, medíocre! Pois é, né? Primeiro a gente tem que falar aqui pra galera acessar os artigos do Azilator, né? Tem lá no Azila o Azila Comics, Baião de Letras, toda semana, do nosso amigo Sérgio. Sérgio se garante. O texto deles é um mais bacana que o outro. E eu já falei pro Joel, chama o Sérgio pro Azila Cast também. Tem que chamar. Acessem também lá o Cabine do Tempo. Olha aí, teu site. Esses cabos aí são bons, esses cabos aí tem futuro, viu? O cast do nosso amigo aqui, Samuel Ragnos, né? Tá participando aqui do e-mails com a gente aqui. É isso aí, a gente tá sempre fazendo essa troca de ideias do Cabine com a Azila, né? E sempre fazendo essa parceria. E futuramente contem com a presença de Joel em futuros Cabine Históricas. Já tá o convite no ar pro Joel participar do nosso próximo Cabine Histórica de março. Olha aí, já o Cabine Histórica eu gosto, cara. Eu acho foda. Uhum. Escutem lá. Locadora do Azila voltará, né, cara? Finalmente, né, cara? O estúdio tá de volta. Até que fim, né, Jota? Até que fim, acabou a construção. A galera tava até brincando nos comentários que quem tava fazendo a construção do Joel era o Manoel. O Manoel ali não sabia lixar a parede direito, né, não sei o quê. Voltaria, né? E nós estamos de servidores novos, servidores dedicados. Olha aí, Samuel, tem que fazer isso no Cabine também. Servidores são dedicados. Quando o site faz sucesso, tem que ter um servidor dedicado, né? Quando cresce, né? Não pode ser um servidor merreca, tem que ser um fodão, né? Então, o Azila tá fodão na parte de servidores. Arrumei. Ah, mas eu quero agradecer aqui ao nosso ouvinte, o Bruno Barros, né, cara? Me ajudou nesse carnaval com banco de dados, né, cara? Ficou mexendo nessa parada de banco de dados ali. Teve um sábado, ou foi um domingo, que a gente passou o dia todinho, cara. Foi foda. Quer dizer que o Bruno foi o Neo do Azila. Foi deu esse Neo lá do Matrix, entrou na Matrix do Azila e deu uma ajeitada. Entrou lá, ajeitou os servidores e vamos ver, né? Se vai cair de novo. Vamos ver se vai ser a prova de bala, né? Submarino, comprem através do Submarino, né? Nossa loja parceira. É isso aí, vamos ajudar o Azila aí, de preferência. Né? Geladeiras, TVs LCDs, fogão. Consoles, né? Quem que tiver a fim de comprar um PS4, por favor, lembre do Azila, se for comprar pelo Submarino, né? Pra ajudar a gente. Afinal, R$4.000 é uma boa ajuda de porcentagem pro Azila, né? É comissão boa. Os os e-mails, a gente vai dizer aqui pra você enviar os seus e-mails pro azileitor@gmail.com, porque o azilacast@azileitor, ele tá meio bugado, né, cara, com os servidores novos, mas quando estiver de volta a gente vai avisar, né? E se você estiver escutando essa versão sem e-mails, os e-mails vão acabar agora! E agora, Samuel? E agora? O pessoal que ficou aqui agora, eles merecem o quê? Mas eles merecem os nossos feedbacks e os feedbacks deles, né? A gente falar das impressões que tivemos, ou melhor, que nossos ouvintes, né? Ou melhor, os ouvintes do Azila tiveram com os Robocops, né? O que é que eles acharam, né? Sim, cara, esse negócio do o que é que eles merecem parece aquela brincadeira, né, cara? Esse menino é meu, né? Esse menino é meu? Como é que é, João? Esse menino é meu? Onde foi que ele nasceu? É que nem aquele Coca-Cola espumante. Coca-Cola espumante. Essa música aí. Primeiro e-mail, nosso amigo Rodrigo Almeida, programador, 29 anos, Curitiba. Professor Matheus é lá de Curitiba. O nosso professor Matheus lá do Cabine Histórica, professor de História de Curitiba. Ele adora a cidade dele, dizer que tem muita gata lá. aquelas gatas zona loura, alta zona, cavalona. Ele é cavalona em Curitiba. Agora o Manel vai querer se mudar daí pra Curitiba. Pior que é mesmo. Fala, asilados. A química do pessoal do Asila com o pessoal do Cabine deu muito certo, olha aí. Muito bem. E aliado ao amplo conhecimento do Giovanni, fez com que o cast de Robocop ficasse muito rico. Excelente cast, olha aí. Giovannizão, rapaz, pode botar qualquer assunto, doido. Ele faz um TCC gigante de qualquer coisa. Você fala do Giovanni, o cara tem informação sobre tudo. Eu tenho uma curiosidade, mano, de colocar tipo um Giovanni em algum tema assim, mais comédia, assim, mas histórias de colégio, aí botar o Giovanni. Vixe, ele deve ter muita história, mano. O cara é o Forrest Gump cearense, meu. Eu tenho a curiosidade, ó, algum dia eu vou fazer isso aí. Bom, sou um fã desde pequeno de Robocop e acredito que, como muitos, também tive bonecos e outros brinquedos da franquia. Isso aí era normal, né? Isso aí. Adorei o filme do Padilha, mas acho que uma das coisas que pecou foram não ter uma trilha sonora original, decente, olha aí, né? Isso aí realmente, né, cara, concordo com ele realmente. A música mais marcante do filme é uma regravação da música do de 87, aí é foda. Pois é. E a falta de um grande vilão, isso aí é uma coisa que eu concordo também, mas coloca algumas ressalvas, né, mas eu acho que... Não, mas eu senti falta de um vilão assim, de um ser humano que botasse medo no Robocop. Ali ninguém botou medo no Robocop, cara. Faltou um... Eu acho que aquele Maddox, né, o cara, o Rorschach ali, ele tinha tudo pra ser o grande vilão do filme e acabou não sendo, né, mano? E acabou sendo o garotinho das piadinhas prontas, né, mano? Aí deu. Foi, velho. Ele tinha tudo, cara, ele não gostava do Robocop, ele tinha tudo pra ser o grande vilão, mas beleza, né? Padilha deixou passar. No fim, dou um T-800 para o novo filme do Padilha e torço para que ele cresça em Hollywood, olha aí. Olha aí. Realmente, estamos torcendo, né, também. Então, 800 parece que tá sendo a nota máxima, né, João? T-800, né? Porque, querendo ou não, o T-800 é o robô mais querido da franquia do Exterminador do Futuro, né? Pois é, né, velho? Felipe... Vixe, meu irmão, pense num sobrenome estiloso. Felipe Trindamere, de 16 anos. A profissão do cara é jogador de LOL, meu irmão. Por isso que o nome dele é Trindamere, né? É um personagem do LOL, Trindamere. Muito bem. Joel também é cultura, pelo menos em LOL, né? Pois é, né? Olá, Zilas. Curti bastante o Robocop do José Padilha. Nunca tinha assistido o primeiro filme. Fui assistir e também gostei. Lógico que achei ele um pouco tosco. É mesmo, mas tá achando tosco. É foda. E não dá pra acreditar que esse filme tenha passado na sessão da tarde. Cara, e o pior é que passou, velho. Passou e passou muitas vezes. Fora as telas quentes e as temperaturas máximas da vida, né? Às vezes fico triste por não ter pego essa época de filmes como Robocop e Rambo 2 passarem livremente na sessão da tarde, graças à internet. Verdade, pois é. Isso aí e é invocado, cara. Rambo 2. Eu era fanzaço de Rambo 2, bicho. Eu, quando eu assisti na sessão da tarde, pra mim era o melhor Rambo. Mas revendo depois, eu vi que Rambo 1 tem muita cor legal. Então, Ticlin, ouça o Cabine do Tempo sobre Rambo pra você ver que ele é tão bom quanto o Rambo 2. Olha aí. Aí tem, e aí ele fala, né? Graças à internet, estamos aí pra ver esses clássicos. É isso aí. Internet é nostalgia pura, cara. Ela ajuda pra caramba a gente a voltar nesse tempo. A internet hoje em dia praticamente é a nossa máquina do tempo pessoal, né? É, que ajuda a rever esses filmes assim que marcaram a infância da gente. É, realmente, cara. E esses serviços de filmes de streaming, tá percebendo isso e tá colocando uma porrada de clássico, né, velho? Não, e o pior é que um certo serviço começa com o Net e termina com o Flix. Além de ganhar uma grana preta com isso, praticamente todos os podcasts do Brasil foi propaganda de graça dele. É, velho. Foda, viu? Enfim, ele disse que gostou muito das duas versões e não entende o mimimi que estão fazendo na internet por causa desse novo filme. Pois é, mano. Pois é. É que falando que é medíocre que é foda, velho. Aí é foda, né? José, só José, né? O cara aí. José. 32 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro. Ixi, olha aí. Rio. Bom dia, asilados. Gostaria de dizer que o cast de Robocop foi excelente. T-1000 para o cast, olha aí. Olha aí, aí? T-1000zão aí. É porque o T-1000 ali, ele tem mais cara de estatueta de Oscar, né, mano? Por isso que ele é a nota máxima. Né? Pois não é, mas é mesmo. Gostei muito do filme novo do Padilha e não tô nem aí pra esse mimimi do pessoal comparando o filme novo com o filme velho. Olha aí. Uhul. Como o Giovanni disse, passou a página. Olha aí. Gostaria de apontar algumas curiosidades. Durante a cena em que a mulher do Murphy para ele na saída da delegacia, podemos ver ao... Ah, velho, eu ouvi isso aí, mano, a segunda vez que eu fui assistir, esqueci de comentar, véio. Podemos ver ao fundo a velha viatura do primeiro filme, olha aí. Olha aí, que show, cara, que easter egg foda, eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, ó, cara, que show, cara. O Ford Taurus preto de ano 86, viu, véio? Eu ouvi isso aí, velho, quando eu fui assistir de novo. Já pensou o Ford Taurus entrando naquele bequinho, hein, Jorge? Não, dá pra ali não passar nem a pau, viu? Ainda mais que o carro é hatch, né, velho? Ele, na hora que ele desce ré, né, a traseira do carro ia explodir naquela parede, né? Na hora. No começo do filme, a armadura prateada não tem símbolo. Olha aí. Ah, isso aí eu percebi também. Eu também vi. Na armadura preta temos talhada a logo da OCP. E no final do filme, de volta com a armadura prata, temos apenas o logo da polícia de Detroit. Olha aí, cara. E o invocado, Joel, que eu percebi nesse filme, que a OCP, no filme original, era só chamada de OCP mesmo, entendeu? É. Não tinha esse negócio de Omnicorp. Eles botaram o Omnicorp nesse novo. Eu não sei por que mudaram pra Omnicorp. Não, mas no primeiro filme, o repórter que fala, mas ele fala bem rápido, assim, na Omnicorp, não sei o que, OCP. Aí ele fala bem rápido, aí depois o pessoal só chama de OCP mesmo. Ah, entendi. Então tem nos dois mesmo, então tá tranquilo mesmo. No final do filme, mostram mais uma vez o Robocop desmontado. E vemos que deram isso aqui eu percebi. Não sei se tu percebeu também, ô Samuel. Ele, no final, ele diz aqui: vemos que deram uma leve atualizada na prótese dos pulmões do Murphy. Isso aí eu realmente percebi, cara. Eu vi aquela primeira prótese, né, que segura os pulmões lá do Alex Murphy. Que é tipo uma espécie de aquário, né, pra a primeira prótese. Aí no final, quando mostram de novo ele daquele jeito, parece que deram tipo uma reforçada, assim. Parece que tá bem mais forte aquela prótese. Pra ele não levar o tiro nos peitos que o Manel tava reclamando. É, pois é, né? Bom, fico por aqui e dou um T900 para esse novo Robocop. Uhul! Muito bem. Olha aí, mano, as notas do Asila estão pegando, velho. Que bom, que bom. Fico muito feliz, cara. E o legal, né, Joel, que a gente teve a ideia da... O Joel, ele deixou a gente conversando na ideia da nota, cara. Ficou muito foda, foi isso aí. Que a gente inventou na hora mesmo. Alex Garcia, de 28 anos, São Paulo SP. Não botou o que ele faz, então vamos dizer que ele é jogador de LOL também. Profissional, né? O cara? Profissional, profis. Olá, asilados, ótimo cast de Robocop. E para os fãs do Policial do Futuro, indico a série de HQs do Robocop vs Exterminador do Futuro, né? Que conta a história das máquinas que perderam a guerra no futuro e sua única salvação está na tecnologia lançada pela OCP, o Robocop. Ah, isso aí, essa história é foda, cara. Já li, são três HQs ali. Né? Os humanos, sabendo disso, mandam um soldado para matar o Robocop no passado e as máquinas mandam vários T-800 para protegê-lo. Olha aí, caralho, inversão, velho, de papéis, né, cara? É foda, cara, essa história aí, né? E é invocado que o Robocop, ele já é perigoso e a negada ainda manda uma porrada de exterminador pra ajudar ele, né, velho? Pois é, e os humanos mandam um cara pra poder matar o cara, né, velho? Aí ele bota aqui, né, que, e ele bota aqui que seria um sonho ver um crossover desse na tela do cinema. É, realmente é um sonho, porque são empresas diferentes de cinema, não dá não, mano. Adorei o filme do Padilha e dou T-800 pra ele. Cara, eu tô vendo que a nota pegou mesmo e só vejo de T-800 pra cima. E já imaginou, cara, o Robocop do Padilha com o Exterminador do Arnoldão, hein? Ixi, que varia. Aí ia ser tem mil, né, pra fazer que vem. É, ia ser tem mil, total. A gente dá um T0 ali pros caras que dizem que é medíocre, né? É, esse cabo aí é T0 com certeza, que é aquele robô Michubia, robô anão, é o T0. As brigas, os foguetes e tudo mais, né? Seria legal a gente começar com as brigas de colégio. É uma coisa da infância. Ei, meu, né? Falar em colégio, eu tô trabalhando num bairro meio barra pesado, né? Aí lá o local tá em obra, sabe? A gente fica acompanhando lá a obra, né? E tal, do lado de fora. Aí agora tá a moda dos rolezinhos, né? Aí a gente tava lá do lado de fora e tal. Aí da fé passou um porrada de cara mal encarado, né? Assim. Aí, vixe, meu, negócio de rolezinho. Aí não, mas porque tem um colégio ali, os caras tão indo pro colégio. Eu daria, velho. Rolezinho dá pra ir bem, hein? Traiu o movimento, velho. Que movimento? Vamos falar de movimento. Quer quebrar a mesa? Agora, briga em colégio mesmo. Vocês já se meteram em alguma briga de colégio, mano? Já. O Jota é o primeiro a responder. Porra, macho, tu também deve ter se metido em uma porrada. Tu não deve ter evitado, mas tu tava no meio da briga, mano. O Joel é aquele que tem a pê. Tá no meio da briga, né, meu cara? Meu irmão, quem estudou em colégio público, macho, é certeza ter história de briga em colégio, macho. Não tem como você correr, mano. Eu só sei que eu passava em frente a uma gapita e tinha um portão normal. Fazer matrícula e gravar bicicleta. Cara, deslocado, eu me lembro que teve um foguete que eu escutei na época do Lourenço. E aí, mano, teve uma confusão na gapita, teve até faca, ó. Aí, gente, tinha essas putaria mesmo, viu, mano? De lenda urbana, dos caras dizerem que o colégio era boca quente nesse naipe. E eu cheguei, mas eu não sabia nada, não. Aí eu passei no dia seguinte com o Marcos voltando pro Shopping Benfica. Não foi o portãozão com os três cadeados, não. Vixe, compadre. Aí eu vi uma mancha assim meio escura assim na parede. Eu, tomara que não seja sangue, né? Eu era um colégio calmo, tem essas porras, não. Isso aí me tira negado. Mas esse negócio de ter arma em colégio, lá onde eu estudava, já teve. Ah, não, eu estudava, era o Oz, lá no Araturi. Quem estudou no Araturi, sabe que colégio é esse, mano? Essa Araturi porra, é uma, macho, tribo, né? Uma parada dessa. Uma tribo é meus ovos, mano. Não, você estaria, né? Não, lá uma tribo. O Jota era aquele negão que os outros. O Adebis, é, o Adebis. Olha aí, as ideias apareceram. Aí, mano, o Jota começou dizendo que o colégio dele tem negócio de briga e já começa a parar de estrupos no banheiro, olha. No meu tempo não tinha estudo banheiro, não. Não sei que colégio é esse que o Joel. Pelo que o pessoal falou, eu só fiquei sabendo assim. Eu tava saindo, aí um amigo meu voltou pra dentro, gritando: tão tentando me matar. Eu pensei que esse bicho ia dizer que tá arrasado. Caraca. Aí esse bicho veio correndo, ele sai, ele tava na hora da saída de boa e de repente ele veio correndo. Meu irmão, tô tentando me matar! E correndo pra mim do colégio, mano. Aí a negada só escutou os pá, pá. Tiro aí, cara, seco. O negado chegou lá fora, era um cara que tinha uma rixa com ele. Parece que era porque ele tinha ficado com a namorada do cara, ou tinha andado em cima dela, uma coisa assim. E ele foi lá tirar satisfação com ele na hora da saída do colégio, acho. Esse cara deu 3 tiros, acho. Inclusive, 2 pegaram no portão. Se você for lá no colégio, dá pra se for mesmo portão, né? Tem lá 2 buracos. Botaram cadeado desse portão. Cara, eu tava na hora da saída, o portão do colégio fica aberto. É aqueles portãozão de ferro, todo fechado, só tem a lugar pra botar a mão pra poder abrir. Era seu estádio, né? Não, cara. Todos os colégios que eu estudei, o portão desse jeito, mas só teve um que eu estudei que era o portão era aberto. Mas a rua, não quero nem saber que canto é esse daí, viu, menino? Mas é porque assim, esse colégio, ele fica. De frente pra ele tem um beco. Do lado direito pra cima tem um beco. Do lado direito pra baixo é um beco. Peraí, velho. Do lado pra cima, velho. Esse assim, cara do colégio. Imagina que o colégio, a saída dele fica no meio. Tu fica no meio de uma de um quarteirão. Do lado esquerdo do quarteirão. Na boca de fumo. Do lado esquerdo do quarteirão fica. Mas ele fica perto da boca de fumo. Ele fica. É, mas hoje em dia o que é que não fica perto, né? Da boca de fumo. O colégio que eu estudei, mas de trás dele era uma boca de fumo, zona doideira realmente, viu, mancho? Nesse colégio, tinha um bar na esquina da esquerda. Lá, as meninas da 7ª e 8ª série se prostituíam, cara. Sério? É incrível. E a cabeça, esse bicho disse que dá uma tribo indígena lá, o Aracuri. Cara, é sério mesmo, acho que eu nunca vi um lugar tão fudido na minha vida quanto aquele colégio, cara. Mas eu já estudei em muito colégio público, cara. Mas esse colégio especificamente, eu já estudei em 18 colégios na minha vida, cara. Mas esse era colégio presídio. De longe foi o pior, cara. Você vê o que é a situação do ensino meio público, né, mas o cara precisa estudar em 18 colégios pra poder se formar, mano. O negócio tá sério. As meninas davam prazer por um lanche. Tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Vamos falar de movimento público aqui nessa porra. Quer ter que quebrar a mesa? Minha mãe tinha me matriculado de tarde lá, mano. Esse colégio, tipo, no ensino fundamental, né? O cara, aí, não, vamos matricular de tarde, que é melhor, tu acorda muito tarde. Padrão, né, e tal. E tinha aquela putaria do cara acordar, não, vou estudar de manhã aqui, aí o cara se acorda todo com preguiça, né, de manhã. Acordava de manhã, via Dragon Ball. Aí, mano, eu fui... Pouca corra vagabundo, né, tu nessa época aí. Entrei, né, e na hora... E no banheiro sair, foi, aí o cara não. Desavisado. Na hora da saída, mano, começou aquele... Tipo, eu trabalhava um guardinha lá, né? Tinha aquele portãozão de aço ali, bem grandão, na entrada. Aí ficou uma multidão de alunos, né, em frente àquele portão, e todo mundo querendo sair, batendo no portão. Parecia realmente um presídio, mano. O cara olhava assim, vixe, meu irmão, que diabo é isso aí, mano? Aí o guardinha, mano, um senhorzinho de 60 anos, mano, tentando passar por aquele... Viu esse colégio aí, mano? O bicho tentando passar pelos alunos, assim, mano, não sei o quê. Aí eu... Um dos alunos lá, falou, bora, fela da puta, abre logo esse portão. No tempo que fela da puta era palavrão mesmo, né? Porque hoje em dia é cumprimento, né? E o portão era tipo no cadeado, um cadeadozão bem grandão, senhorzinho fenômeno, todo mundo querendo bater nos portão. É que era putaria, né? Falou incrível. Uma semana pra ele se aposentar e deram um tiro nele, foi. Putaria, é engraçado que quando esse bicho abre o portão, o tipo, sai tipo um mar de gente, assim, brrr, não sei o quê, todo mundo saindo pra fora, pegando as bicicletas, como o Bala falou. O pessoal não sai, o pessoal é expelido, não? É, tá rindo que esse cara não era teu avô, né? Parente. Tu traiu o movimento, velho. Movimento, vamos falar de movimento público aqui nessa porra, quer ter que quebrar a mesa? Impossível. E quando falta merenda na hora do recreio? É rebelião, né? Coxa. Mas eu estudei num dos colégios que a pessoa sabia tanto que ia dar merda, a diretora, que quando não tinha merenda, ela dispensava dispensava o segundo tempo. Tipo, se não tivesse merenda, não tinha segundo tempo de aula, entendeu? Sério? É, mas era GG então, né? Os caras iam pra casa, dava tempo de ver Dragon Ball de manhã. Não, mas eu sempre estudei de tarde. Poucas, eu acho que. Pra ver os cavaleiros, então. Pô, Eu só sei que no meu teve um foguetezão das trevas, viu? Na época tinha aquelas salas de computação, é o novo. Aqueles computador, aqueles Pentium 2, pronto, era i7 hoje em dia. Fala, é pouca corra velha, né, mano? Aí veio o professorzão, galera, é o seguinte, pessoal, toda semana tinha uma aula de informática, né? Só que os computadores lá naquela época, quando começou, do colégio, eram poucos. Era tipo um 20, 30 pra 50, 60. Ah, macho, poucos do caralho, porra, eu estudei no último colégio. Quer dizer que era um. Não, era um computador e só a pessoa ficava nele pra poder mostrar como é que fazia. Eu, inclusive, tem três primos meus que estudaram nesse colégio, velho. Esses bichos, só, toda a aula de informática, de todas as classes, só tinha um computador. Só era astronauta, né? Deve estar ali, aula de informática, e tem só um computador pro cara conhecer, né? E detalhe, cara, tipo assim, as aulas, as que eu assisti, era tipo assim, eu lembro de uma que ela falou assim, olha, hoje vou ensinar vocês como não queimar a placa de computador. Você não pode deixar o computador parado, porque se você deixar o computador parado, a tela vai travar e vai queimar a sua placa de vídeo. Mentira! Eu pensei que a aula era uma parada dessa, não, vocês vão aprender aqui como é que é o negócio do computador, que se algum dia perguntarem, né, e tal, vocês sabem o jeitão dele, né, assim. É, as dicas de hardware do Windows 3.0, né. Mas, cara, você pode perguntar meus primos que estudaram lá, cara. Cara, o tempo que eu morava com minha tia, eu estudava mesmo no colégio com os filhos dela, cara. É maldade, né, mano, botar três crianças pra passar por um negócio desse. Isso aí é uma coisa que eu acho que o professor ficava puta, mano, que o professor de informática, ele, bicho, se esforçava, né, pra dar aula ali. Aí os caras tudo lá atrás jogando aquele Kung Fu Kid ali. Que era o Rabbit, o Rabbitzão no computador. Pois é, velho. O Mariozão 8/16-bit, que era o piratão do computador, é o novo. É, aquele que nem era cogumelo, né, era uma bola. Sanduíches. Aí eu, na época lá da aula, aí a galera corria, porque o colégio era de 3 andares, né? Aí a galera descendo doidada e tudo, correndo que nem louco. Eles vão pegar o computador, porque senão era, você tinha que compartilhar com os outros, né? Só que as primeiras pessoas do computador de cá era só uma. E da metade pra lá era 2, 3, os que sobravam. A galera corria que nem louco, dude. Aí a galera pegou os computadores lá de trás, os caras pegaram da frente, aí teve uma briga e começou. Um sentou na cadeira, os dois sentaram de uma vez na mesma cadeira. Negócio de cola, é? Negócio de cola. Eu já vi isso aí, meu irmão. Os caras lá aí. Eu sentei primeiro, né? Eu sentei, na doida, mas aí tu vai, tem que fuder, tu tá bem, moço. Aqui. É o que foi, um sentou em cima do outro. Um do lado, um assento, um na metade pra esquerda, outro da metade pra direita. Eles estavam brincando dançando da cadeira e os dois botaram, os dois sentaram junto. Foi mais ou menos essa viadagem mesmo, né? Cor de boia. Aí os dois ficaram se empurrando lá e dizendo, ei, meu diabo é esse, tu quer namorar comigo? Já é isso aí mesmo, não é que vai jogar sou eu. Aí deu um tapa na cara do outro, do nada mesmo, assim, pá. Aí todo mundo ficou calado. É, percebeu que os caras estavam brigando que queriam jogar, né? Ninguém tava querendo aprender nada, não, né? Ninguém aprendia nada, não, mano. Tava sem lei, mano. Mas, vou te contar, cara. Curso, pra ter ideia, curso profissionalizante que eu fazia. Eu não vou dizer o lugar onde eu fazia. Mas, cara, o nego passava 4 horas pra estudar Java. E no curso de PHP a mesma merda, no mesmo canto. E, tipo assim, mais da metade da sala não assistia a aula. Ficava no Facebook, cara. Não, mas ninguém aí tá nem pra nada, não, cara. Não, mas aí é... Eu tô dizendo que, tipo assim, imagina criança, cara. Se adulto faz isso, imagina criança, porra. Não é nem pra porra nenhuma, não. Se você der um... pra ele não é um computador, é um brinquedo, entendeu? Ele não tá pensando que ele vai aprender uma coisa. Ele tem um brinquedo gigante, ele pode jogar Mario. Brinquedo gigante, é um esculacho, viu, mano? Aí começou a dar um tapa, ele, ei, meu, tu bateu em mim. Aí o menino começou a chorar. Só que do nada o menino parece... Caraca, que ele... Caralho, quanta série era isso, cara? Macho, acho que era... Quarta, mano, bala aí. Era quarta, quinta série no máximo. Aí o menino deu um tapa no outro, começou a chorar. Só que enquanto o menino começou a chorar, do nada ele pareceu Yin Yang, o menino começou a dar um burro no outro. Aí ele deu um burro no outro e o outro menino começou a chorar. E pegou o teclado e tacou na cabeça do outro, mano. Aí o professor querendo passar no meio da multidão dos pivetes. Aí começou a putaria. O menino enlouqueceu, pegou a CPU e jogou em cima do outro. Caralho, mas não dá, mano. Jogar a CPU, porra. Sério, mas jogou ele. Os fios ele puxou o CPU. Aí os fios estavam pregados na CPU, no gabinete. Puxou com força, uma raiva. Foi, desprovou tudo e puxou. E pua, arrebentou metade dos cabos ali. Soltou em cima do menino. Mas nessa época que tivesse internet, você ia ser um meme foda, né? Infelizmente, pegou no supercílio dele a ponta e cortou. Aí foi aquela putaria. Quer ver? Até o Rômulozão lá da... Eu pensei que ia dizer que Ele foi sair, né? A galera grita... Eu, vixe, eu aqui olhando e comendo aqui pipoca que eu comprei do lado. Ó, o... Ei, seu Chico, não dá pipoquinha aí não, tá em aula, tá doido, velho? Toma um real ainda aí. É só aqui, ó. Oh, Deus, é bom demais. Isso aí, mano, aconteceu com o meu irmão. Uma vez você tava no colégio ali, aí o. Pera, jogaram CPU na cabeça dele? Caralho! É? Não, não. Ele tava lá, mas aí tinha um cara. Sempre tem esses caras, né? Que implica com uma pessoa. Ele pega. É tipo, ele pega uma pessoa e fica implicando com aquela pessoa o ano inteiro. Aí o meu irmão, putaça ali, mano. Pra quem conhece o meu irmão, sabe que ele é meio calado assim. Mas ele, tipo, vai acumulando a raiva dele dentro dele. Ali. Tem tipo uma barrinha de raiva assim. Vai tipo a barra do Samurai Shodown ali, aumentando. Aí o cara frescando com ele, frescando. Aí esse bicho. Levantou assim da carteira, levantou a carteira com os braços e jogou em cima do cara. Caralho! Toma essa, filha da puta, não sei o que. Aí o cara lá, amo, já é isso, não precisava isso aí não, não sei o que. Tu traiu o movimento, velho. Movimento, é pra falar de movimento, essa porra, cara. Quer quebrar a mesa? Teve uma vez que o pessoal tava saindo do colégio, aí eles tinham tido uma discussão, porque eles estavam jogando bola, tiveram uma discussão lá quando tava jogando bola. Aí na hora da saída, eles ficaram pra brigar. Aí eles começaram a brigar, cara, só que o cara começou a apanhar muito, macho, aí ele começou a correr, aí ele foi pra perto daquelas... Sabe aqueles lixo que fica levantado, assim, do chão? Que fica não. Perto de algumas casas? Vocês já viram? Ah, eu sei. Sim, que... sim. Uma cestinha suspensa, né? É, só que a casa tava em construção, aí tinha, tipo assim, madeira em cima, aí ele pegou, macho, uma dessas madeiras e colocou pra cima do outro cara, cara. Isso. E o cara tava correndo atrás, virou e começou a correr pro outro lado, mano. Isso foi muito escroto, cara. Não pega, não pega, é. Eu me lembro, uma cena dessa, eu me lembro, foi um dia, quando ainda morava em casa, foi o Manel e o Fernando lá em casa. Esses bichos do nada começaram a brigar. Ah, seu pai, não, tava tipo na área da minha casa, a minha visão era como se fosse só da frente da minha casa, né? Aí começou a briga e tal, mas foi tipo assim, saiu correndo atrás do Fernando Manel, né, pela direita, aí a cenazinha do Fernando correndo e Manel atrás dele. Aí é, tu tipo assim, a visão é tu sentado olhando pro portão, aí só a visão do portão, aí passa o Manel, correndo pro lado. Não, é o mais engraçado é que passou o Fernando correndo pro Manel, aí dá fé, passa o Manel voltando correndo e o Fernando com chinelo na mão, ó. Ah, mano, eu acho que eu lembro desse dia, mano, que aí que parecia cena dos Simpsons, mano. É, parecia mais assim. Teve um maluco que ele é irmão de uma amiga minha. Ele dava em cima de uma vizinha dele. Só que a vizinha tinha namorado. Aí ele tava dando em cima da vizinha e o namorado dela chegou. Só que a calçada da casa da vizinha dele, sabe aquelas calçadas bem altas? Porque fica em avenida e pro carro não bater na casa, né? Tal. Aí aquelas calçadas que em Jardim da Natura conhece. É muito alta. É tipo um metro e meio a altura da calçada. Aí... Né, que dá lá. Hã? É, porra, a larga toda de meio. Aí a calçada mega alta e o cara lá em cima, né? A casa da namorada dele. Aí esse, o irmão da minha amiga, empurrou o cara. Aí o cara, macho, deu um soco nele no meio dos peitos, macho. Esse bicho caiu da calçada, virou, foi segurar com a mão, quebrou o braço, quebrou a perna na queda, mano. Com uma porrada que o cara deu, macho. É, mas é aquela doença dos ossos de vidro. Não, mas pior que não. Pior que ele quebrou o braço, macho, em duas partes, velho. Isso foi muito. É, mas esse bicho foda, era. Mano. Como é que o pessoal chama, mano? É de osteoporose no mito, viu, mano? Eu acho, nunca mais. Ele era todo inchadão, todo se achava fodão. Nunca mais esse bicho inchou, mano, depois dessa queda que ele tomou. Ah, né, mano? O cara já fudeu. O INSS não aposenta ele, não, mano, porque o cara com a perna e o braço fudido, mano. É, do máximo dá pra esse bicho jogar ping-pong, né, sentado e tal. Tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Pra falar de movimento, você tem essa porra, cara? Quer quebrar a mesa? Já teve outra vez também no colégio. Um cara, essa sutaria de menina ali, de ficar frescando com a mãe do outro. O cara dizendo, filho da Maria Três Peitos, filho da. Caralho, filho da Corvelada. Isso era clássico. Aí, mano, teve. O cara nem conhecia minha mãe, o cara não sabia nem como é que era a aparência física dela pra inventar algum apelido. Aí o cara começou a frescar com a minha mãe, não sei o quê. E meu irmão, fiquei puto demais, né? Isso na hora do recreio. Aí eu comecei a inchar e ir pra cima do cara. Aí começou aquela briga, tipo, de dos caras se dar uma ombrada, assim, não sei o quê. Será que ainda hoje existe, hein, essa porrada de ombrada, hein? Sei não, só sei que eu vi um daqueles, manda aqueles vídeos que é rapidinho, que os americanos adoram fazer essa merda, que é engraçado. Os aí, vines, os caras peitando assim, faz yeah, yeah, yeah, e quando aparece de novo, os caras estão tipo, meio deitados, só o pescoço assim, eles se empurrando, cara. Eu me lembro que chamava a mãe do amigo meu de filha da Zoraida. Zoraida, mas Zoraida é Paris, né? Aí, cara, mano. É muito escroto isso, cara. Que era do macho, pior que você, o cara podia nem conhecer a mãe um do outro, mas começa a inventar, ah, corre pelado, Corre pelado. Eu me lembro. Era muito escroto, cara. Eu me lembro que um conhecido meu vivia dizendo, ei, mano, a mãe do Valdemar é a Maria Bethânia, doido. Por quê? Tu vai ver, bala, quando ela vem aqui um dia. Aí quando ela apareceu, mano. Ele foi expulsar a sala, aí leva a mãe dele, né? Pra ele voltar pra sala, cabelozão gigante. Parecia uma armadura, né? E o pior, macho, que tinha toda uma inteligência por trás do colégio pra descobrir o nome da família do cara, né, macho? Isso era foda. Porque nega tentar nome de irmã, nome de mãe. É um cara que o apelido da mãe dele era o filho da Maria Robocop. Totalmente, ninguém nunca viu, nunca descobriu por quê, velho. Ninguém nunca disse mesmo, simplesmente. Eu me lembro que a parada mais escrota que o pessoal fez, mano, tinha um colega da gente e a gente não sabia, né, como é que era o jeito da mãe dele. Aí o pessoal inventou que a mãe do cara era cadeirante, mano. Aí o negócio mais escroto, mano, é que o cara devia saber, né, então a mãe dele não era cadeirante, mas o cara começava a frescar e o cara pegava A, mano. Não era escroto. Eu não sabia o cara pegar A, né, mano, com essa porra. Carinha. Eu sei, mano, que o cara tava frescando com a minha mãe direto. Aí eu fui, dei aquela voadora meio com a perna dura, assim, mano, que o cara não sabe meio brigar, né? Aí o cara dá aquele pulinho com a perna esticada, aí o cara pensa, não, Anderson Silva, o cara sabe brigar, né? E que menino realmente não sabe brigar, né, mano? O cara me diz de colégio. Dependendo da idade, né? Não. Lá da minha sétima série eu devia saber, porque eu estudei com um cara que ele era campeão regional de jiu-jitsu, cara. Isso. Era jiu-jitsu ou era judô? Era uma porra dessa. Aí tu estudou à noite, mano. Não, eu estudei de tarde, cara. Inclusive, à noite nesse colégio, a minha amiga que estudou disse que era mais tranquilo lá. Ah, em jiu-jitsu, eu tô trabalhando no Instituto de Saúde, né? Aí chegou um cara lá que tava de estilo Sylvester Stallone, né? Sim. Aí os caras perguntando, ah, mas foi isso aí, não sei o que. Não, eu tava treinando jiu-jitsu ali, aí o cara me deu um estrangulamento. Aí, vixe, mas e aí, não, mano? Aí só 3 dias que eu não sinto o lado esquerdo do meu rosto. Caralho, só 3 dias. Só os caras, é, beleza, se garantiu. Sério, ele se fudeu. Foi, teve um AVC, né? Esse maluco, que era, tinha 22, era. Tinha 20, entre 20 e 25 anos, esse baitola. A orelha dele era toda fudida, cara, assim. Tá esfregando no chão. É, porra, é muito escroto. É porque ele se atraca, é uma parada aí que parece que fica esfregando era no kimono, sei lá, no chão, que aí fica aumentando, né, a pele, né? É, só sei que é tudo inchado, parece pus assim. Parece uma couve flor, né? É muito, muito é feio. Não tem como corrigir aquela porra, não, de um cirurgia. Mas deve ter, né, mano? Cirurgia plástica, né? Só que quem faz jiu-jitsu acha aquilo legal, mano. Aí dentro. Traiu o movimento, velho. Que movimento? Pra falar de movimento, essa porra, cara, quebrar a mesa. Agora eu me lembro de um foguete que era praticamente assim, perto do colégio também. Eu já tinha uns 15, 16. O cara foi assaltar a bombonieri. Assaltar a bombonieri, o cara é bom. Não, cara, vai, contei que eu tenho um monte de assalto a bombonieri, cara. No tempo de vocês era uma parada comum, é assalto a bombonieri. Assaltar a bodega, né, cara? Eu não sei nem se já contei isso, cara. Peraí, deixa eu falar. Vai, conta aí, conta aí, conta aí. Aí o cara foi assaltar a Bonnie Manieri, só que aí tinha uma senhora saindo, que é uma pena dele. Aí ele bateu nela, tacou a coronhada no nariz dela com a arma, doido. Caralho? Sério, mas ela caiu assim com medo, ela tinha uns 60, 70 anos, a coitada, e saiu. Ui, ficou assim meio tremendo. Vixe, cara, que loucura. Isso era o que? 11h30, meio-dia. Aí ela ficou desse tremendo, o cara pegou a bolsa e foi assaltar a Bonnie Manieri. Quando ele tava saindo, isso ele assaltou na rua, na Senador Pompeu, os carros estavam passando, parou, pararam. E uma Topic. Aí a Topic era uma Topic que um amigo meu pegava pra ir pro aeroporto, né? Que era depois da aula. E o cara era piloto. Poxa, ele vivia viajando, né? Ele ia pra aula e tinha que viajar de volta pro trabalho. Vocês vão prestar, né? Só que foi muita coincidência. Ele parou o motorista, só que o cara que abriu a porta, né? Aquele outro, viu a putaria. É aquele que grita: Jurema, Maratuli, até o Barão do Metrópole tem vaca sentado. Próxima 10! Vamos embora, né, cara? De... Aí ele desceu, aí desceu mais uns 2, 3 caras de uns carros, parou a rua. Aí o caralho, velho. Aí meus dois amigos foram também. O cara tava saindo da Bombonieri, esse da Topic, deu uma voadora com os dois pés no pé dele. Mano. Isso, caralho. Deu um seco. Ele foi com tanta secura na chibata que ele tacou as costas nas duas escadinhas que tinha pra subir. Ele não tava nem aí. Foi estilo Lindomar, foi, velho? Estilo Dragão Branco. Lindomar, quem é esse doido? Lindomar, mano. É o Sub-Zero brasileiro, é. Aquele bicho que deu uma voadora na babá, uma coisa dessa. É, mano. Ah, eu tô ligado. Que esse bicho dá uma voadora igual Mortal Kombat, mano. Até a mãozinha assim tem, mano. Como é? Eu não lembro se ele deu voadora, foi na babá, foi alguém assim, né? Foi uma mulher, mas que batia nas crianças lá e tal. Eu tô por dentro desse herói dos tempos modernos, não. Passou até no ratinho, mano. Bora o ratinho. Fala todo ratinho aí. Referência internacional, né? Aí o cara caiu, por sorte aí a arma, né? Caiu a arma, saiu pra longe. Mas esse cara começou a esmurrar ele, levantou bem rápido e deu murro. Aí ele arrastou o cara pra calçada. Aí a galera do carro chutando e pisando, Lincharam o bandido. E a senhora lá, coitada, aí esse meu amigo chegou: "Ô, senhora, só tá bem, tô sangrando pelo nariz, cara." Aí teu colega é fuleira, né? A mulher levou um coronhada no nariz. Nossa, ela tá bem, ela tá tranquila aqui, sabe? Aí a galera meteu a chibata, aí foi começando a pé aumentando, a pé aumentando. Aí eu pensei: meu irmão, vai vir a polícia. E a galera não parava, não, cara. Aí o outro da Dopic chegou: "Ei, bala, dá um nele aqui também, mano." Isso. Aproveitar, né, então. Aí eu imagino, tá bom, eu pá, na costela dele, só uma, só pra tirar aquela casca. Aí o caralho, que putaria, a galera veio as zoada da polícia, todo mundo parecendo formiga. Ele tava nos carros. Todo mundo foi embora, o cara lá. Parecia uma pizza mussarela. A perna dele é quebrada e uma costela, provavelmente um braço. Sim, mas tu deu uma mãozada no cara, não deu. Eu dei um chute nas costelas. Costela foi tu quebrou, né? Só assim que quem diga, aquele demônio antigo. Pá, tome! Outro dia era essa parada, né? Os caras do colégio aí, mano, tu vê a costela dele quebrada, fui eu. O diretor do colégio, rapaz, que isso aí? Fiquei sabendo se vocês se meteram numa briga aí. Ah, não sei de nada, não. Sei disso, não. Fui fora do colégio. Tava só comprando uns bombom, né? Sei que uma hora dos colégios que eu estudava, o nego tirava a blusa do colégio pra brigar. Pra não dar merda. É, porque os caras eram do time de hockey, né? Então. Não, pô. Teve uma vez, macho, que um amigo meu, não sei se já contei isso, que ele fez tipo assim, ele fez como fosse uma carta xingando quase todo mundo da sala. Aí ele fez, tirou uma porrada de xerox da carta e começou a distribuir, entendeu? Aí chamava as meninas de vadia, chamava não sei o quê. Aí as meninas se reuniram na saída do colégio, mano, pra pegar esse bicho, mano. Cara, arrancaram o mecha do cabelo e deram chute. Mecha, esse bicho. Não, mas tu não tá entendendo, arrancou a mecha mesmo, ela segurou o cabelo dele. Primeira coisa, na hora que ele apareceu no meio da rua, macho, a Ana segurou o cabelo dele, puxou, que arrancou a parte onde ela puxou, cara. Cheio de... É isso? Ficou um buraco. Mas esse bicho não devia ter o cabelo muito forte, não. O cara tava com câncer dele. Mas, cara, esse cara foi até o que... Foi ele que me apresentou a minha atual namorada. Cara, ele apanhou muito, macho. Muito, muito mesmo, cara. E hoje em dia, o cabelo dele ainda é falhado. Vai, cara. Depois que terminou o colégio, eu não tive mais contato com ele, não. Esse J é ingrato, né, irmão? Aí ele chegou, apresentou. Ele com 30, 26 anos, que é isso aí, né? É um sinal. Que sacanagem. Esse negócio de cobala foi bombonieri, macho. Uma vez tava indo eu e meu irmão pra uma locadora que tinha cabo link, né? Porque era difícil ter locadora cabo link. Era até porque a gente morava na natureza. A gente tava procurando e tal. A gente encontrou a locadora lá. Aí a gente volta e meia pra essa locadora. Aí uma vez a gente chegou lá, macho, o cara tava tipo assim, se tremendo, meu irmão. Abrindo assim a porta. É abstinência, né? Que foi, cara? Acabaram de me assaltar, macho. Aí, vixi, meu irmão, te assaltaram? Foi, ele foi. Aí a locadora dele tinha de PlayStation 2, PlayStation 1, porra de videogame, né? Aí ele, vixi, meu irmão, foi levar todos os videogames? Foi ele, não, macho, roubaram os amendoim, 10 no caixa. Aí tu dá uma olhada na cara dele, mano. Deu não? Ai, tomar até o cu, é, viu, mano? Mereceu uma usada esse vídeo. Bota meia hora de graça aí, filho da égua. O cara disse que o cara pra assaltar ele, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Aí ele, toma, só tem isso aqui no caixa. O cara abriu o caixa, só tem isso mesmo. Aí ele pegou assim, botou a mão no amendoim, mas tirou do amendoim. Que isso? Ei, mano, eles assaltando o serve luz. Do ladrão, chegando lá na casa dele, aí, né? A mulher dele, não, mas tu roubou não, rapaz, uns amendoim aí. Não. Tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Vamos falar de movimento. Cadê o quebrar a mesa? Esse negócio de apelido, eu quando era pequeno eu tinha orelhas de abano, né? Aí depois de um tempo fiz cirurgia e ficou normal. Só você fala, cortando bem rápido. Caralho, agora eu quero Dr. ver uma Ray, foto, né? Cara. Falando bem rápido, o irmão mais novo de um amigo meu, ele disse que tinha umas orelhas assim pros lados, né? Parecia o mundo. Aí ele disse, ei, como foi que corrigiu o Denis? Não, minha mãe botava uns durex. Sério, ele disse que foi sério mesmo. Com o tempo ficou normal. Mas dizem, né, que tipo assim, se um bebê nascer e você botar, por exemplo, assim, uns poucos... acostumar, né? Bota uma moeda nas costas dele e prega, tá entendendo? Moeda, velho? Não, eu só tô dando um exemplo. Quando, se você deixar ele crescer, aí quando ele chegar lá, vamos supor, ele chega com 5 anos, você tira o lugar onde tava a moeda, vai ficar um buraco, exatamente onde tava a moeda. A forma, né? Sim, sim. Ah, sim. Pensei que cara tava a moeda nas costas do menino, na orelha. Tirava o novo Iron Man. Teve uma vez, mano, que eu... Ela tava na casa de uma amiga dela. Ela percebe aquele olhar meio assim pra mim, né? De uma outra pessoa que tava na casa dessa amiga dela. Famosa orelhinha, né? É, aí... Só aquele olhar meio assim, não tirava o olho, né, de mim. Aí minha mãe deu um grito na casa dessa mulher, mano. Que é que tá olhando pra ele, não sei o quê? Filho da puta! Aí fica lá, né? Tá achando ele parecido com o quê? Esse teu menino aí parece um mongoloide também. É, mano, só o sacanagem aí foi também, ó, mano. Senhora Suc, né? É legal que tua mãe te defendia te agredindo, né? É, parece um mongoloide também. Eu falo, obrigado, mãe. O cara valeu, né? O cara... Tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Vamos falar de movimento. Cadê o quebrar a mesa? Caralho, briga de... Eu brigava quando era mais novo muito com meu irmão. Por isso que eu aprendi desde cedo a brigar. Porque eu brigava desde casa com meu irmão mais velho que eu, tipo, uns 4 anos, entendeu? Aí eu vivia saindo na mão com meu irmão, acho, quando era mais novo. Aí eu traio o pilaço, brigava com ele. Briga de irmão ali é comum, né? É, mas posso, tipo, casa... nada demais, sabe? Nada que... Aqui em casa nunca teve, não, cara. Duas meninas, né? E só se nas paredes mesmo, né? Posso fazer, você bem, faz, se lascar, vai se foder. Caralho, eram duas meninas e as duas nunca brigaram? Ah, elas entre as duas e rolou esses negócios da mecha, né, já. Tá, ah, porra. É, né, que arrancou e ficou o sinal, né, deve ter acontecido. E ela melhorou? Ah, uns cabelaram lá, eu aqui jogando Play 2 na época. Ô, oh, menina, as duas estão brigando, ô, oh, bicho, cadê? Eu peguei e fiz um sanduíche. É, bom, o cara vê assim o... É, não é porque o bala é gordo não, viu? Mas o cara vê que as situações mais interessantes esse bicho aproveita, deixa pra fazer um lanche, né? Então, os caras um se matando, né? Esse bicho comendo uma pipocazinha, né? Pois e tal. É, cara, o cara estendeu um pouquinho o intervalo, o bala aproveitou pra dar um... comer uma bomba. Todo mundo, a galera perde a atenção, né? Eu vou aqui fazer enquanto eu assisto, tem que ir olhando. Tem um parente do meu avô, mano. Eu acho que é tio-avô, meu tio-avô, pronto. Esse bicho vivia em Canoa Quebrada, perdeu tudo ali, aí veio tentar se amparar aqui com a família, né? O pessoal da casa da minha mãe. Aí o pessoal... Acabou nas raparigas, né? pessoal acolheu esse bicho, não sei o que e tal. Cara, aí ele... só uma coisa, se ele tiver uma porrada de filho, eu sei quem é. Foi tarefa que esse bicho passou tipo uns 3 meses aqui, mano, vivendo com o pessoal aqui, não sei o que. Aí vivendo no limite, né? Pedindo comida a um, pedindo café a outro, pedindo limite, açúcar. Né? Aí me dá aí uma xícara de açúcar aí. Putaria, né, mano? O cara vai viver com os parentes, aí esse bicho vivendo no limite, né? Os parentes dele. Ah, meu dinheiro, é, sai daí. Aí, mano, ele tinha morado um tempo na Suíça. Aí ele conversava com uma mulher dele lá, sei lá, namorada. A mulher dele mandou, tipo, $3,000 pra ele, uma parada dessa, botou na conta dele aí, ah, pra tu se reerguer, não sei o que. Aí esse bicho pegou e, ah, beleza, não sei o que. Aí o pessoal daqui de casa pensando que ele ia se ajeitar, né, normal. Mas vou te contar, parece que é muito iludido. No outro dia, esse bicho, é, galera, tô voltando pra Canoa Quebrada, todo mundo filha da puta. Meu tio chegou assim, ei, vou te dar aquela xícara de açúcar, batom. De putão, né? Aí, mas esse bicho, sei que depois de tipo 15 dias, mano, ele tava aqui de volta. Aí ele veio com a maior cara de pau, né? De volta, assim, né, galera, não sei o que, tô de volta, não sei o que, o amigão de vocês. É nóis, amigão de vocês, ó. O amigão da garotada, né? Aí meu avô veio lá de trás, né, da casa dele. Veio com um pedaço de cabo de vassoura assim, esse pau no cu que não entra. O avô é um putão, mano. Nem fiz a putaria. Esse pau no cu não entra mais na minha casa, não, eu sou porra. E ele balançando o cabo de vassoura, mano, do ar, assim, tipo uma espada Jedi, assim. Parecia o Conan. É, mas tem muito parente mala, viu? O cara. Puta, imagina esse bicho chegando e dizendo: olha quem chegou. Traiu o movimento, velho. O movimento. Vamos falar de movimento. Quer quebrar a mesa? Na família, dinheiro emprestado é um negócio sério, viu? Na minha família tem uma máxima que é: não existe dinheiro emprestado. Se você emprestou, você perdeu o dinheiro. Também tá avisou, né? É, cara, todo mundo sabe que aqui é avisado. Você emprestou dinheiro pro outro, você perdeu, amigo. Mas dava em dólares também? Hã? Tá certo, a família do Jota é só os sábios, viu? O meu fala, tio... me empresta aí, meu irmão. Você empresta sabendo que nunca mais vai ver aquilo, cara. Caralho. Meu tio ali, ele foi. Tinha saído do emprego, né? Que ele tava trabalhando tipo há uns 15 anos na mesma empresa. Aí o FGTS é uma loucura, né, putaria. Aí chegou um amigo dele, emprestei 3,000 conto, não sei o quê. Aí, ai, dá esse teu rabo, baitola. O cara nem fala comigo, hein? Pedi dinheiro emprestado aqui, ó. Aí quando o cara sai de uma empresa, mano, o cara não tem que avisar ninguém, não. Porque a galera fica logo de olho no FGTSzão, né? É, mas é excesso de malaquice, viu, mano? O cara sai da empresa, o cara de olho no FGTS. Se o cara tivesse pedido 100, 200 conto, macho, até ia. Porque, tipo assim, o cara tá tentando ser malandro, né? Mas é uma quantia razoável pra quem dá um dinheiro bom. Agora, 3 mil conto, macho? Puta que pariu. 3 mil conto é o caso do avô do cara aí. Não, chegue perto de mim! Com o cabo de vassoura. Meu avô ali, bicho, era taria demais, ó, velho. Invocado que ele mandava todo mundo pra puta que pariu. Pra puta que pariu. É, por isso que eu concordo plenamente com os japoneses quando eles dizem que a sabedoria vem com a idade, macho. Porra, tá certo ele, cara. Ainda vai chegar essa época, né, que era de mandar todo mundo pra puta que pariu numa boa, né, e tal. Ainda ser o bichão. Pois é, o bicho ainda tá no direito dele. Traiu o movimento, velho. O movimento. Vamos falar de movimento. Quebrar essa porra. Acho que teve uma briga aqui perto de casa. Foi uns 2-3 anos atrás, de um vizinho aqui, de um foguete. O cara saiu, parece que tava tripentexamelado. Aí não sei se era o irmão da mulher dele. Chegou: ei, mano, tá ficando doido, mano. Aí eu tô é muito bebo. Eita, mano. O cara é cachaça e mulher. Que cachaça e mulher, filha da puta? Tu tem a tua mulher, mano? Ou então sei não o que é que eu quero. Foi só entrar aqui agora. E não, vou não. A mulher começou a gritar e chorar com a criança lá. E saiu o cachorro. Aí só mó putaria. E veio um carro olhar no meio da rua. Aí o cara, eu não vou entrar nessa casa, não. Aí foi pro meio da rua e a moto bateu nele. Aí, caralho, quando doido, ele rodou. Quando entra na briga, o negócio se mas foi muita coincidência, a moto bateu nele, só que não bateu, bateu de lado, deu uma tocadinha, né? Ele rodou no mesmo eixo, ficou rodando, parecia um peão. Tocadinha. Quem é essa? Tocadinha. Conta aquela música do Silvio Santos. De novo, umas três vezes e caiu. Aí, o mais interessante de tudo isso é que o Chupano se levantou e disse, acho que ele tava bem drogado. Meu irmão, que loucura! De história de vizinho, eu tenho uma quietaria. Tem um vizinho aqui que. Na verdade, vizinho assim, né? Porque o cara mora no beco da rua de trás da minha casa. Sei que um dia, né, antes dessa putaria, a gente tinha ouvido uns barulhos de tiro assim na porta da casa dele ali. Foi tipo uns três tiros, assim. Tranquilo, não, o perigoso é dois pra cima. Dia seguinte ali, cara, acho que eu tinha ido pra fanzinha, alguma coisa dessa, voltando meio-dia pra casa, né? Eu só vejo aqui do lado aqui, vizinho, uma multidão assim, tipo uma rodinha de pessoas assim, chegando perto assim, o cara pensa, vixe, né? É briga, né? Essas rodinhas de gente assim, né? Que os caras tão brigando. Aí o policial. Mas eu vou te contar, a coisa mais escrota do mundo é quando você vê uma rodinha dessa. Só que porra de gente, ninguém faz nada, nem quer ver o outro se matando, né, macho? Fica só o braço da cintura, né? Nessas horas que eu digo, se tiver essa pipoca. Ainda tem. E o pior que ainda tem um maluco, macho, que é tão hipócrita, macho, que ele fala assim, macho, não briga não, mas esse bicho é base cruzada. É, estaria aí. Se matando, cara de braços cruzados. Não, mas vocês não precisam brigar, não, mano. Faz isso, não, mano. Esse bicho aí que era todo vagabundozão, mano. O cara tava aqui, a polícia tá metendo a chibata nele. Aí dizendo, tu vai roubar de novo a mulher? Tu vai roubar? Aí o cara, não sei o quê. Tu vai pra delegacia, filho de rapariga. Eu sei que a mãe dele, mano, chegou por avisar pra mãe dele que morava nessa casa, né? Que levaram o tirozão ali. A mulher foi lá e a mulher assim, não bata no meu filho, não. Aí ora, foi pra não cima. Não bata no meu filho. Foi pra cima. A mulher mora numa peneira e não diz que não bate no meu filho. Foi pra cima do PM, né? Aí o pessoal segurou a mulher pra ela não bater no policial lá. O policial lá todo, seu filho aí. Aí ela dizer, não, o bichinho, não sei o que, tá apanhando. Ai, bichinho. Mas eu aprendi, macho, o significado desse tipo de coisa assim, quando eu vi no 90 barra pesada, num desses programas tá assim. Certo, aí é uma escola, viu? Aí é, viu? Aí você vendo, o cara fala assim, ele levou um trocentos tiros e morreu. Aí tá a mãe dele falando, meu Deus, meu filho, ele era tão bom, ele só roubava, ele usava droga, ele tinha dívida com traficante. Ele era uma vítima da sociedade, né, mano? Ele andava armado, mas ele não fazia mal a ninguém. Eu me lembro até hoje de uma reportagem, mano, de um cara que tentou assaltar um cara, roubar a moto dele, aí o cara deu três tiros, sendo que não matou o cara, né? E também, né? Aí o cara disse, não tava querendo fazer nada, não queria matar ele, não. Só dei uns tirinhos nele. Só um tirozinho de leve, né? Então... Agora a reptaria é aquela galera que vê o vagabundo apanhando na confusão, né? O cara diz, chama direitos humanos, direitos humanos. Direitos humanos. Teve uma vez que roubaram uma bicicleta de um pivete aqui na esquina aqui de casa. Meu irmão, esse bicho não andou um quarteirão, macho. Porque aqui na rua quase todo mundo é policial. O cara chegou do outro lado, meu irmão, nem pegou ele, deu uma porrada, macho. E o pior é que nessa hora acho que ele tinha quase. Não tinha nenhum policial em casa, né? O povo veio da Romero que pegou ele, desceu a porrada, macho. O polícia chegou aqui, o cara tá todo fudido, amarrado com corda no orelhão, mano. Caralho, velho. Eu vi isso aí na barra pesada, né? Caralho, foi bem que perto de casa, tu subiu. Mas foi sério, mano. O cara amarrado num postezão, um negócio da oia. Foi. Aí, foi isso aí mesmo, mano. O Jota fazendo L de leão, ó, o Jota. Aqueles passarinhos da Ceará, o Jota lá atrás. Carinha, Ceará Jota da Ceará Boa. Atraiu o movimento, velho. Que movimento? Vamos falar de movimento. Você tem essa porra, cara? Quer ter o que? Quebrar a mesa. Tem uma tia minha que ela dá maior valor a esse negócio de confusão, né? Aí sempre que tem essas confusão de briga, aí ela sempre fala a mesma frase. Ela chega assim e diz: chama a barra, chama a barra. Porra, chama a barra, mano. Cara, toda rua tem, tem uma desse, cara. Toda rua, mano. Chama a barra, o cara trabalha com a imprensa. Eu só falo com a imprensa. Eu tive uma vez, mano, uma vizinha. Tu imagina que a vizinha, macho, ela era autônoma, gordona, macho. Vendedor de didim. Cara, macho, ela arrumou briga, macho, com outro vizinho que tava bebendo, coisa assim. Eu não sei direito o que foi, meu irmão, só sei que eu cheguei, assim, no meio da rua, e tava aquela roda, macho, e os dois saindo na porrada, macho, e a mulher desceu o cacete no cara, macho. Mas o cara apanhou muito, macho. Ela: vem cá, seu filho da puta! Pá, pá! No cara, eu: vixi, meu irmão! Mulher, mano, quando fica invocada, né, até doido, o cara tem que sair de perto. E essas cozinheiras aí, né, que ficam mexendo em comida todo dia aí. Merendeira, né? Um tio meu, ele ficava frescando com a mulher dele, que a mulher dele é meio gordinha, né? Assim, gordinha, assim. Meio gordinha, né, mano? Cara, olha só, vou dizer uma coisa. No seu bala, eu sou gordo e eu detesto quando você me chama de gordinho. Irmão, chama de gordo, macho. Gordinho é o caralho. Gordaça, né? Macho, me chama logo de Big Jeans, mano. Mas para com isso aí. Eu acho que tá agressivo, cara, isso. Tem mulher lá no trabalho que essa bicho tem complexo com essa parada de chamar aí, ela de putaria gorda, que... né? Aí deram o cara amigo dela, disse: não, fulano, não sei o que e tal. Lembrei de você, não sabia o que é que você gostava, mas eu vou lhe dar aqui um, né, pessoal, de um vale presente, né? Você vai lá na loja e tal, escolhe o que você quiser, a loja de roupa. Ela: é, não sei o que, muito obrigado, né? E tal. Aí o cara deu o cartão da Big Jeans, né? É doido, mas a mulher ficou doida, então. É, mulher, sei lá, mano. É porque a tua mãe e a tua mulher compram nessa loja, que eu tenho que gostar. Fica assim, pra vazar raiva. Caralho, mano, mas isso é o culo da escratidão, cara. Caralho. Tua mãe tá. Eu faria, mano, que esse meu tio, ele, né, ele frescava direto, mano, e a mulher não aguentava mais. É tipo aquela taria, a mulher aguentava tipo 5 anos de putaria, mano, direto. Aí chegou um dia que ela não aguentou mais, né, ela tipo virou assim, mano, mãozada nas costas dele, mano. Aí, pá, aquele vergão de 5 dedos, assim, nas costas dele. O cara gritando castanha, né? Aí ele caiu pra frente, assim, em cima da mesa, e caiu gritando: é, desloquei o ombro, desloquei o ombro. Não, tu deslocou a porra nenhuma, não sei o quê. Tu vai frescar comigo ainda? E puxou, tipo, uma faquinha de pão, assim, pra cima dele. Vai frescar ainda, filho de rapariga, não sei o quê. Esse bicho nunca mais, mano, frescou com ela. Não tem, né? Discípula do Rambo aí. Eu tenho, na verdade, meus padrinhos, eles são muito engraçados, cara. Porque um fica frescando com o outro, macho. Direto, macho. Ele e ela fica um frescando com o cara do outro, macho. Isso é muito massa, cara. Porque teu tio, a tua tia aguentava calada. Meu tio começa a frescar, aí minha tia entra na onda e começa a frescar com ele também, cara. É muito escroto, cara. Eu fiquei com medo agora, eu fresco com a Débora, chamo ela de carne de lata. Agora eu tô com receio, né? Meu pai fresca com a minha mãe na frente do pedreiro, assim, cara estranho, né? É, aí com não, aí é porra, aí é sacanagem do caralho, né, mas também? Aí minha mãe diz assim: ah, agora pronto, vai ficar aí se amostrando aí pros... É, o cara coroa se amostrando, é foda, ó, mano. É massa, ele é muito massa. É para um sanduíche e fica olhando, refrescar com os outros. Fica se amostrando aí. Ei, mas a cara da mulher, ah, fica se amostrando aí, não sei o quê. Essa cor de mulher mesmo. Agora teve um caso, mano, no trabalho, mano, tava trabalhando, né, aí a mulher, é tipo quando se reúne aquela roda de mulheres, assim, conversando, tipo, na hora do lanche. Aí tava tu... Tava o pessoal comendo lá e tá aí, se reuniu aquela rodinha de mulheres, né, assim, conversando lá no canto, aí a galera comendo pão, não sei o quê. Aí chegou o marido de uma das funcionárias lá, aí começou tipo um papo, as mulheres elas conversando lá sobre negócio de gay, né? Dizendo, não, eu não gosto daquele gay que... Que deita no, na cama do pedreiro. Aquele gay que veste roupa de mulher, não sei o quê. Eu gosto mais daquele gay que é... Na dele. É, na dele, não sei o quê. É, cara, isso, mas, é... isso é uma coisa que eu não queria saber, macho. Sim, por que ela tá dizendo que gosta mais de um do que de outro, macho? Gay não gosta de mulher. Que diferença isso vai fazer, mano? Aí chegou o marido dessa mulher lá e pegou o começo dessa conversa, né? Aí o cara começou a escrotizar também. É, viado, é baitola mesmo, não sei o quê. Viado queima e acabou. Aí começou tipo um papuzão dele lá, dizendo, ah, viado, não sei o quê, não gosto de viado. Esse negócio viado é baitola, é gente. Né? Viado de cu é rolo. É. Aí o papo começou a ficar chato quando ele entrou, assim, tipo quando entra alguém, que alguém começa a ganhar força na conversa. Aí o cara começa a ficar meio chato, assim, o papo. Porra, mas o cara é chato, né? Aí o cara começou a, tipo, aquele papo de homofóbico genérico. As meninas só respondiam assim, aham, não sei o que, e o cara continuando. É aquele inconveniente, né? Ele não dava conversando, ele tava fazendo monólogo. É. Aí ele começou a dizer, a meter a Bíblia no meio, não sei o que. Ave Maria. Porque a Bíblia condena isso aí, não sei o que. Quando o cara enfia a Bíblia no meio, aí fica foda. Aí. 300 páginas. Pois é, aí o cara é um arrombado mesmo. Isso, a mulher ali ficou puta, mano. Se virou de uma vez pra ele assim e disse, é? Viado não pode, não sei o que, por causa da Bíblia, mas tu pode, né, sair com as tuas raparigas todo dia. Caralho. E aí é foda, viu, pai? Quando a mulher joga na cara que o cara é da putaria mesmo, aí é pesado. Aí ele se cala, não, cada pipoca. Quando ela joga na cara do cara, tá, já tá na merda. Agora, quando ela joga na cara do cara, na frente das amigas, fudeu, cara. Doido, mano. Eu posso se chamar ela de corno, então, porra. Eu sei que até o dono da empresa saiu de perto, mano. Ai, meu Deus. Eu tô no fim do financeiro, então no RH, né? E minha irmã nem sabe qual que tá quebrando ali na loja, ó. Eu putaria, né? Tu traiu o movimento, velho. O movimento? Eu vou falar de movimento público dessa porra, cara. Eu quero quebrar a mesa. Cara, a única briga que eu tive foi com um cara que ele veio botar o fumê na minha janela. Ele, assim que ele colocou o fumê, ficou aquela lista branca. Eu falei assim, essa lista branca não pode ficar, não. Aí ele, não, vai sair, não sei o que. Ele terminou o trabalho com aquela lista branca. Eu falei, tá vendo essa janela aqui, ó? Você vai refazer ela, então eu não te pago. Ele, não, não sei o que. Eu falei assim, meu amigo, você vai refazer essa merda? Se você não fizer, eu lhe pago. Eu não lhe pago. E eu não lhe pago de maneira nenhuma. Você pode vir. E só uma coisa, o seu chefe, que é meu amigo, ele que lhe indicou. Se você não ajeitar essa merda, você nunca mais arruma emprego por causa desse cara, macho. Aí ele ajeitou. Esse cara é o dono da boca, né? O teu amigo. Não, macho, é porque assim, esse, o que eu chamei é um cara que é amigo meu pra botar. Ele falou assim, não, cara, eu tô ocupado, vou mandar um cara que ele tá aprendendo agora, ele desenrola e tal, aí ele manda aí tá um cara, aceitou, mano, o cara, um cara que é menor aprendiz, mano. Não, mas pois é, tipo assim, se o cara não botasse, mas o cara que tava arrumando emprego pra ele, tava, os trabalhos que o cara não tava fazendo, fazer, tava passando pra ele, entendeu? Eu sei que esse negócio de pintor é trabalhoso, ó, mano. Tinha um colega meu que tava querendo pintar um quartinho, mano, pra que era um negócio da. É que se diz, da máquina de lavar lá da casa dele, sei lá, do lavado. Aí esse bicho, né, chegou um cara novo lá na empresa, esse bicho era motorista e pintor, né? Caralho, mano. Aí não, beleza, chamei esse bicho pra pintar lá em casa e então, tal, sei lá, mano, devia ser um quarto de 3 metros quadrados, uma coisa assim. Aí o pintor jogou lá, não, mas isso aqui no final de semana eu faço. Aí beleza, esse meu colega querendo agradar o cara, não, mas pô, cheguei umas 7 horas da manhã e tal, toma café aqui, não sei o que, beleza, né? O cara chegou lá 7 horas da manhã, tomou café e se sentou, né? Um pedaço. Aí meu colega, cadê? Mas começa, não, mas só fazer a digestão aqui e tal, já abri as tintas, né? Beleza, não sei o que, né? Aí passou 2 horas, o cara foi lá e não tinha começado. Ele aí, mas começar, não, é não, porque o cheiro da tinta tá forte aqui. Não sei o que, tem que ficar um pouquinho. Pior, a área lá era aberta, né? Não era nem fechada. Eu sei que de meio dia, mano, o cara só tinha botado uns jornal assim no chão, né? Aí, mano, do almoço, não sei o que e tal. Aí o meu colega assim, é, beleza, né, vamos lá e tal. Ah, eu sei que não deu, sei lá, das 4 paredes o cara pintou uma no final de semana inteiro, né? Beleza, aí Foi chegando outro final de semana, né, e tal. Aí esse bicho chegou lá na casa do meu colega, tomou café da manhã e saiu, né? Aí não voltou mais. Aí na segunda-feira no trabalho, esse meu colega já meio... Ei, mano, cadê, mano? Tomei o café da manhã lá e não apareceu pra trás, porra. Porque tinha outro serviço ali, não sei o quê. Mas vai dar certo e tal. Vai dar certo. Vai dar certo. É a frase do pedreiro. Trabalhador. Né? É, deixa comigo, né? Não, mas deixa comigo, vai dar certo e tal. Ah, eu sei, né, que eu fiquei assim aí, duas semanas depois, né, com um mês, no começo da obra. Aí eu perguntei pro cara, aí, mas como é que tá lá a pintura aí? Não, mano, foi lá da ponta. E pediu metade adiantada e só pintou duas paredes. Eu já vi isso. E aí, não, eu vou falar lá com fulano, que era o chefe da garagem. Esses bichos têm que despedir esse filho da puta, sei o quê. Vagabundo e tal. O cara tem que começar a trabalhar 8 horas, aí o cara fica fazendo horinha, não sei o quê, vai merendar, aí só começa 9. Teve putaria de serviço, foi aqui em casa. Aí foi foguete grande que eu lembrei agora. Minha mãe chega, minha mãe é meia doida. Minha mãe chega. É sério, minha mãe ajudava um cara que era aqueles garrafas, aqueles negócios de geladeira, aqueles caras no meio da rua. Aí ele todo dia passava de frente aqui em casa juntando os entulhos. Minha mãe, ah, você quer trabalhar? Peraí, que é, só um minuto, eu não sei o que é, não, geladeira no meio da rua. Que é. Aqueles caras que passam na rua pra pegar os entulhos com uma geladeira, com as duas rodas. Ah, sim. Pois é, minha mãe vê ele todo dia ali, ah, eu confio nele, quer trabalhar aqui em casa. Mas é isso aí, mas sabe nem quem é esse filho da puta aí? Não, ele é confiante, é filho de Deus. Oh, meu Deus do céu, evangelho da merda, viu? Ai, né? O negócio do filho de Deus é complicado mesmo. Tá faltando um. Aí, não, diga, senhora, eu sou aqui, eu sou faz tudo, pode dizer. Ai, não, o que aqui tá faltando umas telhas aqui pra você fazer isso lá, colocar aquelas telhas, né? Tem que colocar de baixo pra cima, não? Então tem que ser daquela ordem, uma em cima da outra. Não se preocupe, não, madame, fazer tudo perfeito. Aqui é na honestidade, tudo. Vou lhe cobrar um preço baratinho, ok? Beleza. Aqui não dá honestidade, acho que não dá pra confiar, não, viu? Mas, olha, sim, o cara dele era Clinton. Aí pois é, pegar aqui um cimento aqui, pegar com a areia aqui. Cara, eu acho até melhor tu botar um nick nele, porque esse nome só deve ter ele aqui no Brasil, né, porra? Clinton. Tu tá de sacanagem, mano. Cara do carrinho, né? Olha, vai começar a putaria. Cara, quantos, não, é sério, quantos Clinton tu acha que existe que carrega um carrinho, porra? É, lá nesse baitola, mano. Aí ele pega. Eu já putaria, só uma piada rápida, um nome escroto de um cara que trabalhava comigo, que o nome dele era James, né? Aí beleza, o nome do cara era James, aí o meu chefe só chamava esse bicho de Alfred, ó. Mas não era por querer, não, era tipo uma parada errada, esse bicho puta, ah, meu Deus, o que chama lá o Alfred? Aí o cara se assim, segurando pra não rir, ó, putaria. Cara, o mordomo da empresa. Aí a boca, Alfred. Aí o cara lá se preparando sem medo, pegando a areia aqui do terreno, já bem isso. Mas tu vai botar telha, já bem isso aí. Ela pega a areia do chão. É, tem que fazer, tem areia, né? Tem outras coisas. Fazer não, o cara compra areia, mano. Não, mas tem o terreno, né? Aí o cara pega a areia e já vê isso, né, mas tu não vai botar nem as telhas e tal e tudo aí. Só um minuto, areia, mas não tem que ser areia grossa, baitola? Tem, aqui é um terreno, mano. Areia grossa. Tem areia fina aqui atrás, a grossa aqui do lado. Não, é mesmo? A segurança da areia da casa do Bala, né, mano? É construída em cima de uma lagoa, tá errado e... Essa lagoa, tu pensa que é perto de casa, mas é lá embaixo essa porra aí, mano. Pai, tô dizendo que eu moro em cima daquele cascar de Pantanal, mano. Quer dizer... Mas tu não alaga não, bala aí quando chove? Não, é normal, é casa. Do... Mas aí em cima do lago, porra aí. Em cima do lago é meus ovos, mano. O cara mora dentro do açude. Um amigo meu dizendo que cai os peixes aqui em casa. Chove, cadê os peixes, mano? Mas vai ser sempre areia. Quando chove, dá caranguejo aí, mano. É verdade. Meu pai come uns. Aí o cara puta no cimento aqui, beleza. Quando é de tarde, isso foi de manhã. Quando foi de tarde, eu olho pra cima lá fora, você vai ver lá como é que tá as coisas, né? Deu almoço pra eles, cara lá em cima, ele, um ajudante dele lá. Eu digo, mãe, como é que a senhora bota o cara aqui dentro de casa? Mal conhece, bota o baitola desse dentro de casa. Não, vai ver. Quando eu vou ver... Tá, telha, cimento. Que porra é essa, macho? Que diabo é isso aí, mano? Botando cimento nas telhas aí, mano. Não, lá em casa é assim. Tem casa, que diabo é isso aí? Aí minha mãe chamou um outro perdeu. Não, peraí. Tipo assim, ele, tá, desce daí, tchau, né? Foi? Não, eu falei, não, mas já vi isso aí, mano. Aí, mãe, isso aí tá errado. O cara fez o serviço errado, então, não, eu vou chamar um amigo meu pra dizer aqui, mas é isso aí. Aí veio. O apelido dele era... Ela simplesmente deu, pagou o cara e o cara foi embora. Não, não tinha pagado, não. Eu tava no... Eu só pago quando termina. Tava só na promessa, né? Aí ele ficou lá, não, tá fazendo errado, aí chamou esse conhecido do meu pai, esse pedreiro, que é o nome, o apelido dele é Risadinha. Esse aí é bom, esse aí. Tudo que ele fala é arredado. Esse é o que faz um show no Cerco do Mocó, que é final de semana. Cerco do Mocó. É, mas só contar uma história rápida, velho, que o circo desse bicho aí veio aqui pro bairro, né, velho? Aí minha tia ficou puta porque ele não... Porque o circo não tinha leão. Caralho. Pois é, velho. É foda, viu? A Tati é meio exigente, né? Consegui falar, ah, eu só gosto de ter uns quem leões. Putaria, o botão que tem três palhaços, o cara daqueles que joga malabares, a mulher querendo um leão, ó. A porra do ingresso é 50 centavos, mas não. Risadinha, velho. Aí disse aí, mas esse serviço aí tá errado. É lá, né? O Risadinha é bicho engenheiro, viu? Né? O cara de uma esteira com cimento, aí o diagnóstico era isso, né? O serviço tá errado. Ele disse aí, mas isso aí tá errado. Aí ele, não, mano, tá não. Já fiz de algumas casas aí, eu fiz desse jeito aí. Não, pois desce aí, irmão, bater um papo aqui. Ei, mas sabe isso, não é? Aquele esse risadinho tem uns 20, 30 anos de experiência. Não, tá errado aí, mano. Tem que fazer isso naquele qual. Ele era meio ignorante. Não, mas tá ficando doido, mano. Fazer esse vídeo direito na casa aí, não se meta, não. Não, se meta tudo não aí, mas o que tá ficando doido aí, mano? Briga de pedreiro é pesado. É, o vixe, compadre. É minha mãe, menino, que é isso aí? Não, o Bala já se preparando pra ir pra cozinha, né, mano? Buscar alguma coisa pra comer. Bala, né, vixe, mas será que dá tempo de fazer um sambu, hein? Na porrada. Começar. Putaria. Hasta la vista, baby.